Só de música. Oh, yes. Geografia. Rock. Todo dia, uma hora só de música. Oh, yes. Geografia Rock. Silent symphony is what they make. obsessed with fantasy, possessed with my schemes. I mix reality with pseudo-god dreams. The ghost of violence was something I'd seen. I sold my soul to be the human obscene. How could this poison be the dream? Todo dia, uma hora só de música. Oh yes. Geografia Rock. Todo dia, uma hora só de música. Oh yes. Geografia Rock. Dez e seis. Yeah. só de música. Oh yes. Geografia Rock. Todo dia, uma hora, só de música. Oh yes. Geografia Rock. If I owed you something, black me out. geografiarock.webradiosite.com. Este é o site da Rádio Geografia Rock. Acesse! 10h24. Todo dia, uma hora só de música. Oh, yes. Geografia Rock. Todo dia, uma hora só de música. Oh, yes. Geografia Rock. Destroy. I gotta find myself some love. I gotta find myself some love. I gotta find some liquid sunshine. I gotta find myself. I gotta find myself. Todo dia, uma hora, pelo rádio, fomos. Geografia Rock. Mas jurar e me telefonar. Nosso caso terminou aqui. Desculpe, mas estou indo. Estou me despedindo. Espero que pra sempre dessa vez. Sei que vou sentir uma tremenda falta do teu jeito de brigar comigo naquelas loucas tardes de domingo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Talvez você encontre, quem sabe, um outro amor pra ajudar a esquecer o que passou. As cartas e as fotos achei melhor guardar. Afinal, não te odeio tanto assim. Sei que vou sentir uma tremenda falta do teu jeito de brincar comigo naquelas loucas tardes de domingo. Yeah.

qualquer. Mas o vício corre fácil quando a grana corre solta. Vida, vida, vida, vida, vida bandida. Agora você é o Luciano Tarini. Na subida da barra, lá, lá, lá, lá, lá. Aí é só, essa, essa de brincadeira. Ainda não inventaram dinheiro que eu não pudesse ganhar, não, não, não. Ainda não inventaram dinheiro que eu não pudesse ganhar. Vida bandida, vida, vida, vida bandida. Todo dia, uma hora, pelo rádio, bônus, Geografia Rock. Yeah. Vou cantar tudo de novo? Bônus! Uma hora só de música! A qualquer momento, na programação da Geografia Rock. A sua rádio Geografia Rock. Baixe o aplicativo da Rádio Geografia Rock no Play Store. geografiarock.webradiosite.com. Este é o site da Rádio Geografia Rock. Acesse. Você está ouvindo Rádio Geografia Rock. Weakness on my part. Was I hoping to finally